Eu sou o pai de Chico César. De Chico César. Eu toda a vida sou um bom menino, estudioso, um comediante. Yeah.